Quinto andar, o bonde dos largados. DJ King, de leve, banguela, lombriga congelado. É isso. Domingo, literalmente, dia de descanso. Expectativas no lote que sempre rolam pra se ter um avanço. Elevo o pensamento ao máximo que posso e canso. Relevo por um momento a experiência de viver um remanso. Eu alcanço um nível na conjugação dos versos, bem desejado e continuo manso. Pessoas me olham como se eu não fosse coerente. Fiz o que podia e pareceu não ser suficiente pra não perder o contato. Tenho saudades de quando me olho pequeno num retrato. Me imagino a ser um dos únicos a ser abstrato. Tenho um trato comigo, assinado e assumido. Ando unido com os parceiros que antes tinham sumido, mas estão de volta. Gato congelado, parceiro eterno, tá sempre na escolta. De leve, cavalo banguela, meia volta, tão em casa. A faixa de Gaza se encontra entre reais MCs e pilotos da NASA. Faz um teste, pega a pessoa que você mais gosta, vira as costas e joga no vento. Deixa um ano passar como se fosse o momento. Se voltar tá tranquilo, é seu. Do caso contrário, na real nunca te pertenceu. É foda mesmo ver que depois de tudo ter esperado a conquista e no final se perdeu. E além de tudo, ver que a honra não é mais é mesmo, é foda mesmo, mas no final é cada um com o seu. Quinto andar é geral aqui é ilegal igual maconha. No quarto do filho, vendo filme pornô e tocando bronha. Farto, pilha, geral, voa, marcha, congonha. As minas são cegonha, eu chego e arrocho. Os homens, eu saio, debocho. Durmo mais que vigia em turno noturno. Mais sujo que coturno de cabo. A procura da bolsa, seus rabos. Até achar uma que preste, me preste. Seu áudio 0 km pra fazer um test drive. Chamando 10 amigos na casa dela pra jogar Mega Drive. Ela faz a janta na cozinha, a coroa dela canta sozinha. Se insinua, se minua de saia, dizendo: filha, saia pra que eu caia de boca de praia. Nenhuma hora eficiente, suficiente pra cancelar o cheiro do meu peito que sai inconsciente. Quando o nego sente, fica ciente de que fui eu que despejei na atmosfera o gás metano. Reclame igual subserviente, delinquente, consequente, vindo do esgoto, soltando a rota na cara do cliente que distribui panfleto escroto. De moleque mais neurótico atrás da fama no play ground, pela trama dos play, aperto play, que é underground. Piso e abandona a coberta. Boca aberta de sono, não tem choro nem manha. Tenho que chegar na hora certa, sem atrasar. Trabalhar pra pagar a prestação no colchão que comprei em dia de oferta. Apertar o passo, tá chovendo e eu chego molhado. Malhado, vem no busão de janela aberta, sem deixar ninguém fechar porque tava abafado. Abafo de alegria enquanto o patrão elogia a gravata e o cabelo cortado. A barba tá feita, mas ele nem imagina que o sapato anda meio furado. Foi de ralo, valo velho do calo que virou galho e cantou mais de 5 estrofes. Pecado é passar 40 dias em casa sendo filmado, comer e beber de grátis e na humilde dizer que sofre. Desempenho na vida real, sessão desenho na minha cabeça que cai o cofre. Eu vou no bife acebolado, bolado com estrogonofe. No encalço do azar procura a sorte que tá meio afastada. Na calçada, tranquilo, achei uma moeda de 50 centavos, mas quando fui pegar me fudi porque ela tava grudada. Inevitável constrangimento, em frente o boteco com mais de 10 gente dando risada. É fácil chegar, xingar e falar mal. Será que é normal pisar na merda recente de cachorro carente pra não ser diferente, fazer o tapete do elevador mudar de visual? Sou eu de novo. Vagabundo. Então respeita. Vagabundo. Essa é pros amigos. Eustáquio. Essa é pros amigos. Kaléo Mamona. Essa é pros amigos. Zero. Essa é pros amigos. Bananinha Valadão. Essa é pros amigos. Paulinho Baleiro. Essa é pros amigos. Nonato Leite. Essa é pros amigos. Xalala. Essa é pros amigos. Zé Catarino. Essa é pros amigos. Nareba. Essa é pros amigos. Dalvina Responsa. Essa é pros amigos. Largado. Essa é pros amigos. Gracinha de Jesus. Valeu. Demorou, é isso. Laboratório 2005. Até lá sai, mano. Só os neuróticos do rap. Ascendência mista, quinto andar. Kamal, pode comprar meu disco, também vai sair até 2005, eu garanto. É isso, os caras tão falando lá do outro lado do estúdio, eu não tô entendendo nada, mané, não dá pra ouvir. É, compadre, cara muito sonolento também vai sair. É isso, paz.